C-A-C. Necessitas me forma a palavra essencial para viver. Paz, paz, paz, paz, paz, paz pra nós. Paz, paz, paz, paz, paz, paz pra nós. O dia da paz deve ser todo dia, com dose de amor, união e alegria. Eu uso a minha voz pra me expressar. Arte nos liberta, vamos nos comunicar. P-A-C é algo que necessitamos. É bom pra mim e pra você. Não canso de cantar, missão é encantar. Combino as palavras e organizo pra rimar. P-A-C, desejas que forma a palavra essencial para viver. P-A-C, desejas que forma a palavra essencial para viver. Nossas raízes e nossos pais. Caminhar pela paz, violência nunca mais. No Clipan, a esperança do amanhã. Reunidos para crescer e pan. A nossa juventude é diferente. Liberdade de expressão com o poder da nossa mente. Sempre seguido em frente, com garra, com raça. Juntos, não há nada que desfaça. Valorizar o presente, respeitar o passado. Realizar a história e no futuro ser lembrado. Quem constrói esse lugar sempre fez o bem. Então nossa intenção é poder ir mais além. Vou cuidar, vou zelar, respeitar. Nossa responsa é a atitude de continuar. Quem constrói esse lugar sempre fez o bem. Então nossa intenção é poder ir mais além. Vou cuidar, vou zelar, respeitar. Nossa responsa é a atitude de continuar. Atenção Brasil, atenção. Atenção. Herdeiros do hip hop. A vida é arte. Eu pinto a minha tela da cautela. Desenho flores de várias cores. Faço um jardim para plantar só coisas boas. Vou devagar, me previno pra não errar. A vida é arte. Eu pinto a minha tela da cautela. Desenho flores de várias cores. Faço um jardim para plantar só coisas boas. Vou devagar, me previno pra não errar. Guerra vai de novo. Mas é preciso acreditar. Atenção Brasil, Brasil. Drop it, que eu sou rap. Faço meu traço, traçando um novo caminho. Igual um pássaro que acaba de sair do ninho. É tudo novo pra mim. As cores chamam atenção. E quanto mais alto eu vou, aumenta a minha visão. Pablo Picasso, que produziu vários quadros de passo em passo. Seguindo o filme, o compasso e a aquarela. Eu pinto da cor amarela, o céu estava cru. Eu preenchi de azul. A arte é vida. Pior aquele que nem valoriza. Nem vê valor ao simples, nem nota o detalhe. O rabisco na tela, o sol vem na janela. É necessário perceber a beleza da favela e preservar cada momento vivido, cada amigo que divide o tempo precioso. O aprender é ouro, informação é riqueza. Fazer o bem sempre, essa é a minha certeza. CCAPAN.